andrecidesmoral.com.br. Dá o play no desmodelo e me compositou. O menino de morada nova estourou, papai. Chefe do piseiro, seu menino. Se tu for fivelão, a calça desbotada e uma bota. É hoje que ninguém não manda em mim. Eu vou pegar minha caminhonete, sair pra pintar o set e beber e dançar piseiro. Vai, papai. E solta a pisadinha pro vaqueiro. E solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som. Mas solta a pisadinha pro vaqueiro. Dá um play no desmodelo que agora vai ficar bom. Vai, vai. E solta a pisadinha pro vaqueiro. Solta, solta, vaba. Solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som. E solta a pisadinha pro vaqueiro. Dá um play no desmodelo que agora vai ficar bom. Abra a bala e solta o som. E vamos dançar forró, menino. Paredão Clauê. Paredão Sérgio Tec, tamo junto, papai. Se tu for fivelão, uma calça desbotada e uma bota. É hoje que ninguém não manda em mim. Eu vou pegar minha caminhonete, sair pra pintar o set e beber e dançar piseiro. Vai, vai. E solta a pisadinha pro vaqueiro. E solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som, vai. Mas solta a pisadinha pro vaqueiro e dá um freio no desmonteiro que agora vai ficar bom. E solta a pisadinha pro vaqueiro. Solta, solta, solta, solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som. E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no desmonteiro que agora vai ficar bom. Faz um sucesso, papai, show! Assim, ó! Solta a pisadinha pro vaqueiro. Mas solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som. E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no desmodelo que agora vai ficar bom. Mas solta a pisadinha pro vaqueiro, vai, vai. Mas solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som. E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no desmodelo que agora vai ficar bom. Chama na bota, papai. André Cidis, o mural de Ibicoara.